CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo aqui no estúdio da rádio que toca notícia o escritor Mário Hélio Gomes, ele que lançou nesta semana aqui na cidade de Foz do Iguaçu o livro Rebeldes do Paraná. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito desta obra e antes de mais nada envio aqui minha saudação, Mário Hélio Gomes, bom dia. Muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui na rádio CBN, você que veio aqui a Foz do Iguaçu fazer o lançamento desta obra que relata um pouquinho aí de como foram os protestos da nossa juventude, que hoje já está chegando aí na faixa dos 35, 40 anos já na intervenção contra o Collor ali em 92. Exatamente, é um livro que aborda tanto esse aspecto mais geral da luta estudantil contra o Collor e da sociedade, né, num conjunto, mas também de um movimento específico, um estudo, poderia dizer que é uma reportagem como um estudo de caso, né? Que é um grupo de estudantes da PUC, de Curitiba, que em protesto contra o aumento das mensalidades, que era a grande pauta na época, resolveu invadir a reitoria, né? E ficaram lá mais de 30 dias tomando conta do espaço, e isso teve consequências muito interessantes, né? E integrados que estavam também ao movimento pró-impeachment. Naquela época, hoje, por exemplo, nós acompanhamos os protestos de 2013, aquela discussão toda a respeito da tarifa do transporte. Naquela época também questões econômicas, como esse é o caso da mensalidade, provocaram aí um movimento de grandes consequências na sociedade? Havia uma insatisfação. Agora, são momentos históricos diferentes, não é? É sempre muito complicado fazer comparações com as épocas, porque, nota bem, embora a motivação das passagens de ônibus agora e, na época, o aumento das mensalidades de uma universidade privada fossem motivos, assim, os motivos econômicos semelhantes, mas o contexto histórico nós percebemos que é muito diferente. Por exemplo, o Collor era o primeiro presidente eleito por voto direto. O Brasil estava, assim, como que engatinhando na democracia. E agora nós temos um país que, ao longo dos últimos 10 anos, se vangloria ou se orgulha, né, de ter entrado de vez naquele time dos países chamados emergentes e parecendo que houve também uma grande redução de pobreza e tal, né? Então, percebe-se que o contexto econômico é bem diferente. O Brasil tinha uma inflação impressionante na época, então as mensalidades subiam porque havia uma indexação da economia, não é? E uma inflação muito grande. A queda do Collor, inclusive, né, uma parte das razões do fracasso dele, tinha a ver com a tentativa frustrada de vencer a inflação. Enquanto que a gente vê hoje que as questões econômicas que estão postas, embora a inflação apareça, nós não vivemos ainda, pelo menos, esperando que não voltemos, né? Esperamos que não se repita jamais, né? Exatamente. Então, mas vivemos, por exemplo, um contexto do mensalão, contexto de um problema de corrupção. E na época, esse problema de corrupção envolvia principalmente o executivo. E hoje nós temos um país que, ao mesmo tempo, tem um problema econômico, mas também discute suas mazelas, digamos, políticas, né? E nesse ponto, o país avançou, de certa maneira, mas os ganhos até agora foram muito tímidos, né? Então, há, talvez, ainda muita incerteza quanto aos desdobramentos desses protestos, sem falar que os protestos, na época, dos estudantes, de caras pintadas e tal, tinham, digamos, um componente muito mais alegre, muito menos violento, provavelmente, do que os atuais. Agora, você comentou, quando você falava, uma comparação até, falando dos últimos 10 anos aqui no Brasil, você usou a expressão parece que avançamos em determinadas áreas. Há muito discurso em várias das conquistas que o Brasil colecionou aí nos últimos anos, porque é inegável que o país avançou, mas há também muitos discursos querendo até maximizar todo esse processo econômico e social do Brasil nos últimos anos? Sim, recentemente, por exemplo, nós estivemos promovendo em Curitiba o Literatura, um festival de literatura que trouxe escritores para debater as questões da literatura de livro, mas alguns debates também se detiveram em questões de linguagem. Eu me lembro especialmente de um que teve o problema do uso das palavras pelos políticos, tá? E que foi bem interessante. Então, o que há no Brasil em relação ao que é o uso dos números e o uso da retórica para que a realidade pareça melhor do que efetivamente é. Isso de fato não mudou muito. Quer dizer, nós substituímos por eufemismos, né, determinadas crises e, ao mesmo tempo, construímos hipérboles quando a situação está boa, mas não está excelente. E, ora, eufemismo e hipérbole são figuras de linguagem, portanto, são do mundo da literatura, da retórica, né? Não no mundo da realidade. Então, a realidade é que o país tem deficiências tremendas de infraestrutura, como nós sabemos. Houve uma diminuição da pobreza e da desigualdade também, isso é inegável, né? Programas de combate à fome e à miséria que são bem-sucedidos, mas mudanças estruturais em todos os níveis, né? Político, econômico e tal, a verdade é que tivemos muito pouco isso, tanto no quanto ao governo federal, né? Porque em geral a gente tende a demonizar o presidente da República, porque o presidente da República no Brasil, e era o caso bem emblemático do Collor, parece um imperador, parece um rei, não parece simplesmente uma pessoa que foi eleita. Mas a gente às vezes se esquece de que os problemas estruturais do país também estão no legislativo, no judiciário também, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né, nos governos estaduais e tal. Então, o conjunto do país precisa de reformas muito grandes, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, de alguns protestos que são protestos pontuais, corporativos até em alguns casos. Esse protesto mesmo que eu estudei, eram protestos de estudantes insatisfeitos, estudantes, como eu já disse, de classe média, de insatisfeitos que tinham que pagar mais caro para estudar, mas podiam pagar, né? E a discussão maior é a situação em si da educação, quanto ela evoluiu ao longo dos 10 anos, então, ou dos 20 anos, né, que é do que estamos mais falando. Eu penso que é mais útil a gente tentar ver uma curva ascendente ou descendente em algumas áreas do Brasil ao longo de tanto tempo, do que a gente comparar manifestações que têm particularidades. É muito complicado na história fazer comparações. Os momentos históricos eu acho que não são comparáveis, porque são, embora parecidos, são singulares. Estou conversando aqui na CBN Foz com o Mário Hélio Gomes, ele que é autor do livro Rebeldes do Paraná, lançado nesta semana aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós vamos a um rápido intervalo para a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, já voltamos com a segunda parte desta conversa neste programa CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando neste sábado aqui na rádio que toca notícia com o escritor Mário Hélio Gomes, ele que lançou nesta semana aqui em Foz do Iguaçu o livro Rebeldes do Paraná, que conta um pouco dessa história da tomada da reitoria da PUC no Paraná pelos estudantes que lutavam contra o aumento das mensalidades, isso lá na época dos Caras Pintadas, governo Collor, toda aquela convulsão social que tivemos aqui no Brasil. Mário Hélio Gomes, que é doutor em antropologia pela Universidade Salamanca da Espanha, atua também como escritor, jornalista e editor. E eu vou perguntar para o Mário, como é que surgiu esse interesse neste tema específico, esse momento da história paranaense? É uma pergunta muito boa, né? E que sempre é feita. Por que exatamente esse tema? Isso é bem simples. Quando nós estávamos vendo a data, quando normalmente um livro ele é escolhido ou por capricho pessoal do autor ou porque há uma motivação concreta. E às vezes essa motivação concreta é uma data determinada. Então, no momento em que essa data redonda do impeachment de Collor, que foi um momento, digamos, que divide o Brasil em duas etapas, né? Um momento tão emblemático que era o primeiro presidente eleito, jovem, inclusive, um presidente talvez, provavelmente o presidente mais jovem, eleito no Brasil. A primeira campanha de mídia pesada na televisão também, né? Exatamente, a primeira campanha de mídia pesada, um grande apoio dos paranaenses, inclusive, a Collor. Quer dizer, o Paraná, quando eu comecei a estudar um pouco da antropologia política, do clientelismo, que é uma das características do Brasil, estudei um pouco a história da política do Paraná e era curioso observar o apoio tão forte que o Paraná deu à candidatura de Collor. Ao mesmo tempo, quando houve as manifestações, elas também começaram por cá, do mesmo jeito que a campanha pelas diretas. Então havia esse desafio de tentar entender como é que funcionava o paranaense em termos políticos, e a partir de uma data determinada, que era essa data comemorativa, nós tínhamos um outro ponto que era dos mais curiosos. Normalmente as greves, protestos, manifestações estudantis são mais conhecidas as do ensino gratuito, das universidades públicas. No Paraná mesmo houve, na Universidade Federal, em 68, uma grande manifestação com cavalos, com uma repressão muito forte, que foi bem sucedida, afinal, e vários momentos dessa história. Então, quando nós vimos esse caso muito especial de estudantes, não é? De classe média, de uma universidade paga, invadirem uma universidade, e ao mesmo tempo não ter havido repressão, assim, que também a história das manifestações estudantis às vezes terminam de uma maneira trágica, terminam com repressões muito violentas, muitas delas terminaram com mortos, e esse caso tinha várias singularidades. Portanto, havia esse pragmatismo do momento de tentar entender a história do Brasil 20 anos depois, né? Mas um exemplo muito especial é que o Paraná trazia mais do que qualquer outra cidade naquele momento. Foi uma invasão à reitoria da PUC, lá em Curitiba, como você colocou, até estudantes de classe média, né, principalmente protestando contra o aumento das mensalidades. E é importante até a gente retornar num ponto, porque hoje, já passados quase ou mais de duas décadas, né, do início da implantação do Plano Real, muitas vezes as pessoas têm até alguma dificuldade de entender o momento econômico que o Brasil passava naquele momento. Era aquele instante em que você recebia o salário no início do mês, na metade já o valor já tinha se depreciado, enfim, pegava o dinheiro, tinha que já ir fazer compras. Como é que isso influenciou também nessa manifestação? Olha, isso era ainda mais dramático. O Brasil viveu muito tempo de inflação, a ponto de se falar na década de 80 como uma década perdida. Teve crise de petróleo antes. E no caso das inflações que foram aumentando governo após governo, houve tentativas muito frustradas, que pareciam luminosas. Por exemplo, o caso do Plano Cruzado. Houve uma tentativa de debelar a inflação, e o Brasil vivia, nessa época pré-Collor, uma situação que era assim: tu irias comprar uma mercadoria pela manhã, mas se tu por acaso não pudesses fazer isso, à tarde o preço já era outro. Então, a inflação chegava a quase 90% por mês. Então, vivia-se um clima de hiperinflação em que todas as economias eram corroídas. E no caso específico das mensalidades e outros aspectos da economia, mas no caso específico das mensalidades, o governo estabelecia algumas autorizações para aumento, e as universidades também estabeleciam seus controles para os alunos poderem entrar se tinham ou não tinham pago as mensalidades, né? Carnês, catracas, controles de todo tipo. E o curioso, talvez, nesse episódio, e talvez seja uma discussão que também a gente possa trazer hoje, é que o aumento era legal. O aumento que a PUC propunha e tratava de executar não era ilegal. Os estudantes sabiam que o aumento era legal. A questão é sempre a discussão: o que é legal não é necessariamente moral e nem é necessariamente factível, possível, né? Então, essa invasão, inclusive, eu conto no livro, ela não aconteceu com um planejamento tão grande, ela aconteceu quase de improviso, porque outras tentativas tinham acontecido de negociação e que não foram bem sucedidas. E é importante lembrar o contexto do movimento estudantil, que quando a gente fala dos caras pintadas, do Fora Collor, a gente tende a pensar que era um movimento de estudantes universitários. Na verdade, não era. Era um movimento que começa com os estudantes secundaristas. E os movimentos da PUC tinham experiências muito frustradas, né, anteriormente. O próprio movimento estudantil lá estava dividido, não era um movimento coeso, né? Havia grupos de alunos do diretório que tinham uma relação com a reitoria de proximidade, de negociação direta e tal, e outros que tinham uma postura, digamos, um pouco mais de buscar resultados de outro tipo, às vezes que eram considerados radicais, né? Então, isso também implica que esses estudantes que participaram têm uma característica das mais interessantes, que eu perguntei ao senador Lindbergh Faria, por exemplo, que era, na época, o líder, né, foi o nome que surgiu mais conhecido no movimento estudantil. O que é que singularizava esse movimento da PUC? em relação a outros movimentos de estudantes, é que era um movimento desligado de partidos políticos. Isso é um dado curioso, porque hoje também, quando a gente pensa em movimento estudantil, a gente pensa em estudantes que estão filiados a partidos, e alguns deles até chegaram a se filiar depois, né? Mas no contexto específico da ocupação e dos protestos, era um movimento simplesmente de reivindicação, né, pelas condições de ensino e, para a surpresa de muitos, foi um movimento bem sucedido. Bem sucedido não somente porque eles conseguiram que o aumento caísse, mas porque eles conseguiram que a polícia não reprimisse o movimento, aquela ocupação, né, invasão. Agora é impossível não traçar um paralelo diante de tudo isso que você colocou, e embora nós já tenhamos colocado que não dá para ficar fazendo comparações entre os movimentos, né, o movimento de 92 com o movimento de 2013, é impossível até não encontrar várias similaridades entre os grupos. A questão de partidos políticos, agora em 2013, em vários protestos, pessoas que levaram bandeiras de partidos políticos foram quase que escorraçadas, né, ali do local. Também a questão econômica, aumento de tarifas e tudo mais. Esses protestos de 2013, na sua visão, não dá para dizer ainda se eles foram bem ou mal sucedidos, até porque são vários pontos. Qual que é a análise que você faz a respeito desses movimentos que tomaram as ruas do Brasil, principalmente durante a Copa das Confederações? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, né? É muito difícil analisar alguma coisa com responsabilidade quando isso ainda não se concluiu. Está muito fresco ainda, né? É, porque às vezes esses movimentos de protesto, essas arregimentações todas, tomam um determinado rumo que mudam a interpretação. A interpretação vai numa direção. Por exemplo, se nós recuarmos um pouco no tempo e observarmos, o que levou ao golpe militar no Brasil. Recuamos lá para 1963, 1964, e se nós observarmos aquele movimento à distância, a essa altura, né, descontextualizado de tudo que houve depois, os primeiros protestos que ocorrem, alguns podem imaginar que aquilo resultaria num grande triunfo da esquerda, de que finalmente aquelas pessoas, né, que... O que é que um rebelde, o que é que o livro chama justamente Rebelde do Paraná, o que é que um revoltado quer? O que é que caracteriza uma revolta, uma rebeldia, né? E isso sim é comum a todas as rebeldias, quer dizer, para não fugir da tua pergunta. Albert Camus, num livro exatamente chamado O Homem Revoltado, ele diz uma coisa que é bem interessante e simples para o que a gente está conversando. Um rebelde é uma pessoa que diz não, mas ao mesmo tempo uma pessoa que diz sim. Então, há alguma coisa que ela claramente não quer e ela se expressa para dizer o que ela não quer. E o que é que os manifestantes hoje estão dizendo? Não querem o país do jeito que ele está. Isso está claro. Não sabem bem o que querem, claramente, não é? Quer dizer, no sentido de que não há uma liderança e um programa bem definidos. É um protesto muito mais vago, generalizado, digamos, genérico, do que o protesto dos estudantes em 92, porque os estudantes queriam que o presidente saísse. Simplesmente, que o presidente era corrupto, né? Então, eles entendiam que era corrupto, entendiam que o presidente tinha roubado a poupança da população, né? E que não tinha resolvido o problema da inflação. Porque o dado econômico aí é relevante. Se o plano Collor, ou o Brasil Novo e tal, tivesse sido bem sucedido, que tipo de protesto haveria? Ou que tipo... O que acontece hoje é que, termina sendo um comentário curioso para um epígrafe que eu uso ao longo do livro, utilizando uma canção popular muito conhecida, é como se eles dissessem: a gente não quer só comida. Ou seja, já não é suficiente para a juventude de hoje, para a população, que o Brasil seja considerado um país emergente, que tenha mais dinheiro, né? que não tenha tanta inflação e que pareça um país que vai rumo ao desenvolvimento. Não, isso já não é suficiente, né? Novas conquistas são necessárias. Mas a gente não sabe onde isso vai dar, porque isso ainda está em progresso, está em andamento. Quando eu falava em 64, de início ninguém imaginaria que aqueles protestos em benefício do país, né, resultassem depois também em passeatas de gente de direita apoiando o golpe militar. Porque se nós quisermos fazer uma análise desapaixonada do golpe militar de 64, a gente vai ver também que a classe média foi à rua em apoio à repressão. Então, por exemplo, às vezes determinados protestos, quando eles se radicalizam muito e aparecem depois não mais caras pintadas mas caras pintadas, mas com as caras à mostra, à vista, e sim caras mascaradas, ocultas, protestos que levam às vezes inclusive ao crime. A gente não sabe, às vezes, se essas manifestações, se elas se radicalizam muito, se essa mesma população que apoia, que simpatiza, ela não se volta contra, né? Então, essa é uma situação que parece ter uma grande interrogação. Agora, um traço que é completamente novo em relação a 92 é que esses protestos estão conectados com o mundo. Então, o que acontece no Egito reflete no Brasil, o que acontece no Brasil se reflete na Turquia, em Madrid. Então, nós vivemos a realidade nova, né, que é da internet, das redes sociais e da globalização. Se nós recuamos a 64, a realidade era completamente cheia de utopias também, não é? Nós estamos falando de uma época que resultou manifestos de estudantes mais emblemáticos são os manifestos de 68. Isso é a definição por excelência, né, da juventude nas ruas. 92, nós temos o quê? Nós temos aquilo que Hobsbawm, que é um grande historiador inglês, chama praticamente do fim do século XX. Teria ocorrido não no fim do que normalmente nós consideramos, né? O ano 2000 ou o ano 99, dependendo se a visão é mais popular ou mais rigorosa de história. Não. Estamos falando da queda do Muro de Berlim e do fim de várias utopias. E há uma espécie de vazio e de insatisfação, né, generalizada. Vivemos uma sociedade que muito mais consumista do que antes. Quando nós terminamos esse livro, por exemplo, também fizemos um balanço para saber onde estava cada estudante, como estava o movimento estudantil. E nós lemos uma carta de um estudante, publicada num jornal, falando do desencanto dele com o movimento estudantil. E quando entrevistamos o Lindbergh Faria, ele falando que o movimento estudantil cresce na crise, quando há uma crise. E ele, naquele momento, estava muito otimista, né, que o Brasil não tivesse, digamos, uma crise como a que está vivendo. Portanto, as manifestações que ocorrem hoje, elas refletem um país que está em crise. Não refletem simplesmente uma insatisfação da população com o preço das passagens, por exemplo. Reflete muito mais coisa. Naquele momento, 1992, houve o impeachment de Fernando Collor, que era uma das reivindicações dos manifestantes. Collor, hoje em dia, é senador, né? Foi eleito novamente em Alagoas, deu seu voto de confiança a Fernando Collor. Quem substituiu o Collor na presidência foi o vice Itamar Franco, que posteriormente depois também se elegeu senador por Minas Gerais. Enfim, foi a solução a derrubada do Collor naquela época? O povo brasileiro absorveu novamente os personagens que naquela época eram vilões? Como é que você analisa? Isso é bem interessante, né? Eu também perguntei ao Lindbergh Faria, que é senador igualmente, né? Eu entrevistei no Senado, inclusive, como tinha sido o encontro dele com Collor. Ele que era líder dos estudantes que terminaram levando a derrubada do presidente. O fato é que os atores políticos eram os mesmos, né? E o modo de fazer política que antes parecia, digamos, o Collor parecia tão demonizado pela esquerda, depois a esquerda passou a conviver com ele, com José Sarney, né? Que está lá até hoje, né? Até hoje. Então, o modo de funcionamento da política no Brasil, dos partidos políticos, chega muitas vezes ao cinismo, né? Então, não houve muita evolução quanto a isso. Esses atores que participaram de 92, a própria queda que você falou, foi a melhor solução? Ora, em termos econômicos, porque nós não podemos nos esquecer que o Collor, quando foi eleito, e eu citei o Paraná e Curitiba, né, como cidade, o Paraná como estado, havia uma expectativa muito favorável a Collor. Não, Collor não era não era antipatizado, muito contrário, a classe média apostava nele. Ocorre que ele prometeu que resolveria algo e não cumpriu. Hoje vive-se também um outro tipo de crise. Há uma espécie de demanda e de necessidade de solucionar problemas que os políticos já não conseguem, mas continuam prometendo. Então há uma demanda muito grande, talvez muito maior, né, do que a demanda que havia naquela época, que era muito mais simples. Então você troca o presidente, assume o vice, e o Brasil fez isso de uma maneira pacífica, e o vice consegue estabelecer um plano econômico que dá certo, que é o plano real, e nós vivemos ainda sob um pouco a consequência disso. Isso é bem interessante. Eu acho que é ruim comparar os tempos, mas ao mesmo tempo é bom ver a continuidade, né, a linha do tempo nisso. E ainda vivemos, talvez, o fim desse mar de rosas do Plano Real, talvez. Meu convidado neste programa CBN Entrevista é o Mário Hélio Gomes, ele que lançou nesta semana aqui em Foz do Iguaçu o livro Rebeldes do Paraná, que conta um pouco dessa história de 1992, os Carapintadas aqui no estado do Paraná. E sua vinda aqui à cidade coincide também com a Feira Internacional do Livro. Tivemos agora o lançamento desta feira, que começa no dia 30. Você que é doutor em antropologia, escreveu vários livros já, e eu pergunto justamente a respeito dessa atividade literária no Brasil. Como é que é ser escritor hoje em dia no país? Bom, antes de responder a tua pergunta, lembrando uma coisa interessante que o público do programa pode assistir ao vídeo Rebeldes do Paraná, que está no YouTube, com os atores dessa ocupação da PUC. Eles falando de como fizeram isso, o significado disso. Então seria interessante para o público assistir a esse pequeno documentário, né, essas pequenas entrevistas. Vamos até instruir aqui os ouvintes, entrando no YouTube, por qual nome de vídeo eles procuram? Rebeldes do Paraná, que é o mesmo título do livro. Quanto à literatura, e à Feira do Livro e a nossa vinda à Foz, isso tem a ver com uma parceria que um festival de literatura que nós coordenamos em Curitiba fez com a Itaipu. Este livro, inclusive meu, Rebeldes do Paraná, é fruto também de um patrocínio da Itaipu, né, de um apoio concreto da Itaipu. E dentro dessa relação com a Itaipu, nós participamos aqui não só do lançamento do livro, mas também da vinda do escritor português Gonçalo M. Tavares, né, que participa com oficinas e com palestra, como estivemos com ele. E há hoje no Brasil, a propósito da Feira do Livro de Foz, uma grande efervescência do movimento literário. O livro hoje no Brasil tem mais de 200 festivais espalhados por todo o país, né? O de Foz certamente é das feiras mais importantes e é a primeira vez que nós participamos mais ativamente, né, da programação que se estabelece em Foz do Iguaçu. Mesmo na era da internet, que sempre quando surge um meio novo de comunicação, se coloca que o anterior ou o que está ali estabelecido vai morrer, né? Mesmo na época da internet, o livro de papel ali, ele continua tendo não só uma boa aceitação, mas também crescimento no mercado brasileiro? Sim, não há hoje, por exemplo, uma ideia de que um meio substitua outro no prazo atual. Nós temos que entender esse fenômeno de uma maneira muito prática. Em geral, um meio substitui o outro quando o outro já se torna obsoleto e o novo mais prático. O que a gente verifica é que hoje o livro em papel, onde ele perde para o livro digital, o e-book, tem muito mais a ver com a armazenagem, né? É evidente que as pessoas hoje não têm espaço, cada dia tem menos espaços para bibliotecas, enquanto que um livro lido no suporte digital, se você simplesmente gosta de ler e se você não se incomoda de passar a página como um tipo de imitação, né, como a passagem física do livro em papel, o livro digital é legítimo, mas são duas linguagens diferentes, né? Existem estudos, inclusive, que comprovam que o modo de funcionamento do cérebro nas duas formas de leitura é um modo diferente. Mas a tendência, do nosso ponto de vista, é que o livro digital ainda está muito no começo, nós não sabemos exatamente o que ele será, mas a tendência é que ele vem para ficar, ele não tem retorno. Não sabemos, por exemplo, se o livro em papel vai ser substituído ou quando. Parece uma discussão em aberto. O que nós sabemos é que o livro já teve vários outros formatos, o livro em papel é apenas um deles, né? Já houve um momento em que a leitura não era passando a página como nós fazemos, a leitura era enrolando e desenrolando, né? Então já houve pergaminho, já houve papiro, o livro já foi escrito em pedra e agora tem o formato eletrônico. O que não sabemos é onde isso vai dar. Mário Hélio Gomes, para quem quer, inclusive, ter a sensação de pegar na mão o livro Rebeldes do Paraná e outras obras que você tem escrito. Rebeldes do Paraná, especificamente, à venda nas livrarias aqui em Foz do Iguaçu? Bom, o livro está, nestes dias, por aqui, né? não são muitos exemplares, está muito mais em Curitiba, né? Não foi uma tiragem muito grande, então, nesses dias, certamente há aqui, mas não sei se permanentemente. Nome de editora, tudo para quem quer procurar mais na internet. Bom, é Gusto Editorial, a mesma editora que promove o Liter Cultura e encontra certamente nas livrarias. Parceria também com a Itaipu para lançar esse livro aqui? Sim, a Itaipu patrocinou o livro, o que é interessante porque torna o custo, quando você consegue no Brasil subsidiar um livro, a Itaipu não é um caso isolado, né, de empresas que patrocinam publicações de livros. O livro fica mais barato, portanto, é mais barato para a venda, porque um dos problemas que há com o livro brasileiro é o custo do livro, né? Que se dá por quê? Porque as tiragens costumam ser muito baixas e os custos diretos e indiretos muito altos. Então, o preço final para o leitor fica muito grande, o que é um pretexto para que alguém diga que não lê porque o livro é caro. Mário Hélio Gomes, escritor, autor do livro Rebeldes do Paraná. Prazer recebê-lo aqui na CBN, neste programa CBN Entrevista. Muito obrigado pela participação e sucesso em todos os trabalhos realizados. Prazer meu, muito obrigado a vocês. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Programa CBN Entrevista volta na próxima semana, no sábado, às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.